tomo. Não se preocupe comigo. Reze por mim essa noite com fé, até pros meus amigos. É a última missão, meu bem. Me aguarde, vou retornar. A noite vai ser boa, hein? Prometo desertar. Eu tenho que ter sangue frio pra encarar os desafios. A gente só vive uma vez, vou pegar aquele apê no rio. A gente fica a pampa, longe dos pilantras ri. Somente o laço que entre você o amor construiu. Sei que é difícil, meu amor, mas é um risco que eu tô. Eu tenho que fazer pra nós e a solução eu vou. Não pude recusar, fraquejar, nem voltar atrás. Não é à toa, a causa é boa, tô com Deus, não Satanás. Você não vai me ver pelos jornais, juro pelo meu filho. Nessa história não tem sangue, a trajetória é sem gatilho. São 30 quilos, tenho estilo entre ouro e diamante. Em você me inspiro, respira meu sempre, meu todo bem, instante. Ouça-me, quero estar bem perto pra falar. Então ouça-me, quando você vai, sinto uma dor que quer me invadir. Não sei viver sem você, nem quero pensar. Tudo em ti me inspira, aquela névoa do céu se foi. Se você sabe, se você sabe, quanto mais amor eu tenho, mais amor eu te dou. Então se respeite, não é olho por dente. Temo porque não teme, o destino quase o levou. Peço pra que não lembre, sinto o corpo tão leve. Sinto o corpo tão leve. Sinto o corpo tão leve. Sinto o corpo tão leve. Fica, disse já é tarde, tenha bons sonhos no final do dia. Então me aguarde, vou assim, vou sempre por você. Vou atrás de um sonho, mais um. Obrigado, Senhor, ela me fez ser mais. Como te farei se eu errei, I'm sorry. Obtenha sucesso na sua missão, não pare. Não me desampare jamais. Aos que tá com pedras em pleno, esse é o amor. Então que o amor não pare. Preciso que reze pra que atestem-me. Sei, é claro que viu que é importante pra mim. Surgiu um laço forte sem querer. Chances reduzidas, quase nada apareceu você. Lembra que eu vi um filme e acaba de passar. Pedi a Jesus Cristo pra esse amor nunca acabar. Tudo que eu tenho foi o amor que eu tenho. Ficar sem você é impensável.